Atom Kogel. É rap nacional original, sem massagem, dando continuidade no que o mestre mandou. Sem essa de abortar, de parar, pela moné. Nós é o recomeço, somos a chama viva de um sonho que não morre, apenas se multiplica. Tamo no jogo, nessa pra vencer. Entramos de cabeça, não quero perder. Vim do lado leste de São Paulo, das ruas de terra. Nós é favela, nós é beco, somos viela, sem perder o foco. Sempre na disciplina, trabalhando direitinho igual formiga. São Mateus é o lugar, minha jurisdição. Avenida Sapopemba, sem numeração. A casa tá firmada tipo os montes de Sião, que permanece e não se abalarão. Liga o rádio, atento na estação pro que tá tocando. Se a tchutchutchá não dá ostentação num canto, prefiro exaltar a glória do povo nosso. Coração bom, meninão, vitorioso no foco. Orgulho sinto, rap pra nós é hino, tipo toque no altar. Quando canta é tão lindo, resgatar, entreter, informar, conhecer cada palavra de vida que valoriza você. Carta 1, 6, 3, rimador, nota 10, 1 mais 1, mais que 2, caminhou os próprios pés. Quem falou que é ruim falar de Deus por aqui? Se a batida é pesada, pesada, a rima tá aqui. A rua ali já virou, soldado amedrontou, puxou um, mandou dois e depois não segurou. Quando a brisa passou, a depressão abraçou, não soube usar que ganhou. Deixa quieto, vou que vou.